Olá, tranqueiras! Eu sou Rafael Almeida, eu tô muito feliz hoje e comigo aqui Matheus Mantuan. Olá, olá a todos. Eu não saí nem fugi do podcast, eu sou o mesmo Matheus Mantuan de todos os tempos. Olha e aí. É isso aí. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, melhor agora. Aê, finalmente, com uma casa nova, uma esposa presta a ter um filho, um gato, e internet funcionando de novo, acho que agora dá pra voltar a gravar, né? Ou não. Ok. E aí, como é que tá essa maratona de curva de rio sem Rafael? Me fala, tá sendo trabalhoso, tá sendo melhor? Cara, a gente vai poder ver isso no programa de comentários que a gente vai fazer agora. Dá pra ver o feedback das pessoas de acordo com o programa, como é. Ah. Mas dá, sei lá, cara, acho que tá tranquilo até. É como se tivesse faltando alguma coisa, mas isso é muito importante, sabe? É mais ou menos essa, acho que, o resumo da ópera. Entendi. Entendi. Bom, sei lá então, né? Vamos lá, como que tá? Você tem participado de muito podcast por aí? Você tá andando muito? Eu, recentemente, eu não pude gravar muita coisa, porque eu tô ocupado pra caralho, fora do podcast, da internet. A gente percebe pelo seu nível de atividade no Twitter que você realmente é muito ocupado. Então, como eu tava falando... É que o Twitter é rápido, eu posso parar 30 segundos e postar alguma coisa lá, né? 140 Enfim. Caracteres, né? Exato. Rapidinho. É quase você fazendo um filho, cara. Eu vou cortar isso nessa edição, desculpa. Tá bom. Agora não corta. Então, as últimas vezes que a gente participou de algum lugar, você e eu estivemos em momentos diferentes, especial de um ano do Fermata, que saiu aí semana passada, o arquivo. Verdade. O Hangout foi esses dias. Verdade, apareceu o link assim, eu falei, olha, eu vou entrar ao vivo aqui. Pá, entrei assim, a internet funcionou bem, até foi de celular, pra você ver. Olha aí, cara. Pois é. Tá aí, tô registrado na história do Fermata, melhor podcast do mundo. Com pelo menos na edição de um ano apareci lá. Olha aí. Enfim, eu estive lá sem o Rafa, no caso, pra falar de músicas e bandas ruins. Estive lá junto com o Nissin, o Leandro e o próprio Léo Oliveira. E também estive no Cast of Tretas, lá do pessoal do Machine Cast, junto com o Sr. William Vulto, numa disputa sobre sistemas operacionais, onde eu perdi. Você defendeu o Linux? Na verdade, não era sobre defesa, era de perguntas e respostas. E caiu muita questão de... É tipo um passo ou repassa do podcast? Mais ou menos. E... É uma cópia do Chico Show. Basicamente uma cópia do Chico Show, exatamente isso. Legal. Só que só tem dois concorrentes. E caiu muita pergunta de Mac pra mim, aí é foda. Tipo, que é isso, cara? Você acha que sou rico, porra? Tá bom, né? E nesse Fermata aí você foi pra falar de música ruim. Exato, cara. Quando a gente fez Fermata, a gente falou de várias bandas ruins, tipo Nirvana, Legião Urbana, Los Hermanos, Red Hot Chili Peppers, U2, Coldplay, Ring Fitter, Rage Against the Machine. Não, perdão, Rage Against é legal. Tá aí a recomendação de não ouvir esse Fermata, então. Independente dessas bandas que eu citei, outras pessoas às vezes gostam delas, tipo Beatles, por exemplo, que tinha acho que duas pessoas lá que gostavam. Então, vamos ouvir sim, que esse episódio tá bem divertido, pelo menos, porque ninguém concordava com nada naquele lugar, como é qualquer discussão de música no mundo real, né? Tipo, independente, as pessoas nunca vão concordar entre si quanto a isso. Então, mas antes de participar, você fez o disclaimer falando que o que você estava falando não condiz com a sua opinião de verdade? Você só fala isso para gerar treta nas pessoas, para as pessoas ficarem com raiva? Eu não vou responder essa pergunta, cara. Você não se declarou pescador no começo do episódio? De maneira nenhuma. Tem que desmascarar o Matheus. Eu não sei nem porque chamo ele para um tipo de podcast desse tipo. Por que você tá falando isso, cara? Ah, tá bom. Não sei. Não sei de onde você tirou essa ideia. Tá bom, então. Mais alguém do Curva de Rio participou de alguma coisa por aí? Acho que não, né? É que faz um tempo que a gente faz programa de leitura de e-mails, então talvez tenha participado, mas eu não me lembro. Provavelmente o Kaique participou de algum podcast aí, sei lá, um Los Chicos, talvez, não sei. Alguma coisa assim, provavelmente. Mas, enfim, não lembro mais. Maiores dúvidas, consultem o Twitter do Kaique. Que é o Kaique_Xavier. Isso. Vamos lá então. Um ano de curva de rio, Eu fiquei sabendo disso aí porque o Facebook lembrou essa semana aí, no, nesse dia. E esse ano não vai ter especial, né, Matheus? Então, devido à conturbação que tá a vida das pessoas, principalmente do Rafael, e é justo, eu acho, meio que a gente não organizou nada, né? A gente só foi fazendo os programas em dia, mas não parou pra organizar nada especial. Faz assim, agora, nesse momento aqui, ó, você coloca de fundo a Xuxa cantando parabéns pra você. Não. Hoje vai ter uma festa. Não? Não, não, tá tranquilo, acho que não precisa, cara. Não precisa? Não, tá de boa. Enfim. 2 anos de podcast, isso que importa. 2 anos firme e forte, cara. Tranquilos aqui. A gente tava vendo, acho que não tem problema falar isso aqui, mas os downloads aumentaram pra caralho nos últimos 2 meses. Tanto que, assim, até o ano passado a gente nunca tinha chegado a 2.000 downloads dentro de um mês. Esse ano a gente bateu isso logo no começo. E esse mês, sendo que a gente ainda não lançou o último programa. Hoje a gente tá Certo. gravando dia 24 de junho, a gente já tá com quase 4.200 downloads. Olha É aí, uma olha aí. porra. Sabe o que isso significa, né? Não. Media Kit. Media Kit, né? Oh, vou ser pai, cara. Tem que começar a render isso aqui, velho. Tá certo, cara. Vamos fazer um podcast sobre a vida com bebê e tal. Vamos fazer uma parada assim. O nosso amigo Bruno Aldi acabou de ter um filho também. Talvez daqui a alguns. Acabou, acabou. Depois do dia 29 de julho, quando a Laura nascer, a gente faz um especial sobre novos pais. Então, não sabemos se ela nascerá no dia 29 de julho, é o que você deseja, né? Mas vamos esperar alguns meses aí. A gente junta a minha experiência com a experiência de Bruno Aldi, ou Esteban, sei lá qual o nome que a gente usa. A gente grava um podcast aí sobre troca de fraldas. Olha que maravilha. Olha que legal, hein? Vai ser um sucesso. Vai ser um hit da web, com certeza. Vamos lá. Vamos começar com a leitura de e-mails, então. Vamos falar do programa Recados e E-mails de fevereiro e março. Caramba, faz tempo que não tem É, uma né? leitura de e-mails mesmo. Pois é. Vamos lá. Comentário do senhor Lucas Nokogiri, que seria o Finder Lucas, né? Exato. Sobre e-mail lido na última leitura de e-mails, Kaique vai tomar no cu. Olá, tranqueiras. Tinha esquecido o quão cuzão era o Kaique. E pra qual time ele torce? Palmeiras! Fazia tempo que não tinha isso, hein? Pois é, cara, tem passo. Belfort Roxo já foi uma das cidades mais perigosas do mundo e sobre a UPA aconteceu realmente. Foi na UPA perto de Souza Guiar. Cariocas vão saber a localização. Quando eu critiquei as pessoas que comemoram o carnaval, não deveria ter sido tão radical, mas nunca vou conseguir ver essas pessoas com bons olhos. A piada com o mutante era devido ao fato de mutantes Acho que pacíficos, né? O A e o S estão bem pacíficos próximos do teclado. ou psíquicos? Pacíficos, vai. Vamos corrigir o erro do cara. Tá bom. Sentirem fortes dores de cabeça quando seus poderes se manifestam. Eu acho que é psíquicos, hein? Se pá, né? Porra. Minha pressão já está melhor, era estresse, e agora que voltei para a academia, tenho onde descontar a minha raiva. Ui, Nossa, descontador. que. Realmente, descontando a raiva no supino, que macho que esse cara é. O Matheus com TH não podia estar mais errado com relação ao meu espírito jovem. Eu me considero um velho decrépito de alma e coração. É muita poesia pra pouca porra, né, cara? Um velho decrépito, vai tomar no cu. Tenho que admitir, o cast de Logan foi muito bem editado. Vocês precisam trabalhar logo com o que tem no andar de cima. Por enquanto está legal, mas logo pode perder a graça se ficarem simplesmente jogando que tem algo na escada. Cara, alguém já entrou naquele andar de cima lá da Vila do Chaves alguma vez, Matheus? Não. Então talvez seja isso aí, hein? Vai saber, né? Não quero sugerir nada, mas a curiosidade segura o público. Exato. A expectativa é que mantenha a parada funcionando. Exatamente. Depois da última leitura de e-mails, eu fiquei parecendo um cara bem estranho e antissocial. E tem que admitir, fiquei meio puto, mas gostei disso. O Finder é só um alter ego meu. Porra, é um super-herói, né? De qualquer jeito, Kaique vai tomar no cu, seu palmeirense filho da puta. Tchau, galera. Observação. Alguma chance de um VHS do novo filme do Power Rangers surgir no próximo mês? Então, E aí? É aquele lance, xingou tanto o Kaique, mas o único cara que gosta disso aqui é ele, né? Tipo, se alguém poderia fazer um programa de Power Rangers, teria que ser encabeçado por ele. De fato, de fato. Não que não faremos, mas tipo, tem que partir de uma pessoa que gosta, que no caso seria o próprio Kaique nesse caso, então, vamos lá. Cobra do Kaique, você pode ir. Manda aí um recado pro Kaique, sei lá, no Telegram, lá no grupo que você faz parte, que quem sabe ele monta alguma coisa e a gente grava, sem problema, cara. Só querendo explicar o comecinho do e-mail, ele falou da UPA em Belfort Roxo, é que ele mandou no último programa de leitura de e-mails o e-mail contando uma grande saga que ele passou na UPA, contando sobre quando decrépito o estado do Rio de Janeiro, as pessoas estavam em volta. Eu lembro que ele viu uma menina lá na UPA, né? Ficou apaixonado. Exato. A menina tinha uma doença venérea, não é? Isso. Dele ter uma verruga agora, alguma coisa desse tipo. É, uma parada assim. É, tipo, ele pegou outra doença além de Belfort Roxo, né? Isso, ele tem Belfort Roxo e gonorreia agora. Tipo isso. Bem, complementando aqui os outros e-mails e comentários desse programa de leitura de e-mails, o Kaique falou que no programa que não queria comentários no programa de comentários, entram os senhores William Floyd, Leandro Pereira Oliveira, vieram aqui só pra mandar um grande abraço pro Kaique, afinal eles não podem, só pela zoeira mesmo. Comentaram porque o Kaique falou que não podia. Exatamente. Vamos lá, programa Seres Odiáveis, gravação com eu, Matheus Votoan e o senhor Wesley Zop. Wesley Zorba. Comentário de Bruno Aldi, lê aí por favor, Matheus. Bem, o Bruno mandou: excelente episódio, existem mais pessoas odiáveis do que adoráveis, tanto no mundo real quanto na ficção. Como falaram de prisão, trouxe um dos grandes malditos que já vi na ficção. Vem, Vern Schillinger, da série Oz, interpretado por J.K. Simmons, que também interpretou o desgraçado do Flash em Whiplash. Verdade, né, cara? Um cara bem odiável. E ele é o J.J. Simmons. Que é outro cara odiável. J.J. Jameson, do... É, o J.J.J. Isso. É, realmente, caralho, J.K. Simmons consegue ser um filho da puta, né? E ele vai fazer o Gordon nos filmes então, agora da Warner, né? Será que vai ser um Gordon filho da puta? Se for o Gordon do Batman ano 1, os outros policiais vão achar ele o filho da puta. Sim, exato. Exatamente. Bem, voltando aqui ao comentário. Mas voltando ao mundo mágico de Oz, lá esse lazarento era o líder da gangue dos nazistas. E além disso, fez de Tobias Beecher o prisioneiro bonzinho sua bitch. Ha. Ha. Seu ápice foi infernizar a vida do coitado do Tobias, tentando fazê-lo perder a cabeça e fazer besteira durante o período de avaliação de sua condicional. Deixo apenas esse exemplo para que o meio não fique imenso nem maçante. Que é isso, ó. É o cara que odeia muita gente, pelo jeito, né? Pois é. Mas vamos lá, cara. Oz é uma série que eu gostaria de ter acompanhado na sequência, mas eu assistia no SBT, que é aquele negócio, né? Coloca no shuffle a série. Exato. E assiste. Mas eu lembro do personagem do J.K. Simmons, o carecão com cara de nazista, que inclusive era nazista. Ele realmente era bem odiável, cara. Era um dos filhos da puta da prisão. Se bem que eu acho que estando na prisão, automaticamente você é um filho da puta, né? Que isso, cara? Você não pode falar assim. Olha aí o sonho de liberdade, né? Pois é, cara. Verdade, me precipitei, desculpa. Enfim. Bem, eu acho que ele ouviu esse episódio um pouco atrasado, porque esse episódio saiu antes da última leitura de comentários, e ele comentou agora, mas tá valendo ainda, comentário do Bruno Aldi sempre é válido. Uhum. Cara, o cara acabou de ser pai, ele ouviu o podcast, você tá reclamando? Tá certo, beleza. Tem podcast no Curva de Rio que eu nem ouvi ainda, e o cara tá ouvindo e você tá reclamando? Não, tá certo, tem razão, perdão por isso. Bem, passando aqui pro próximo programa, Papo Tranqueira 33, fechado sinal TV analógica. Aliás, esse é um programa que o Senhor A editou, o Senhor A recomendou num papo editado, não que eu participei, o anterior, e foi bem nítido a indicação dele, aqui, e tipo, logo depois de Cação, os downloads foram subindo na mesma hora, assim. Foi bem legal essa parte. É mesmo? Se... Ele indicou isso aqui no podcast que o Léo Lopes participou? Não exatamente que o Léo Lopes participou. Então não foi no anterior. Ah, alguns anteriores, eu acho. Ah, tá. Eu acho que ele indicou no que o Diogo Boy participou até. Se não me que merda. É, porra, Diogo. Enfim. Brincadeira. Aquele podcast é muito legal, é galera do que mesmo? Galera do Raul? É, isso é, eles fazem cover de Raul Seixas, todo o programa, né, isso mesmo. É, exatamente, galera do Raul lá, o Storm, né, é o Raulzito. Isso, exatamente, cara. Pra esse programa, então, fechar o cenário TV na lógica, o senhor Finder Lucas comentou, primeiro, Kaique, vai tomar no cu. Matheus, você pode gravar eu falando Kaique vai tomar no cu, toda vez que eu não tenho que ficar repetindo, você só coloca a gravação? Tá bom, vamos fazer isso, a gente vai repetindo o último áudio. Beleza. Sempre vou guardar no coração a lembrança da TV de tubo na casa da minha avó e da antena com Bombril. Bons tempos que nunca mais vão voltar. Olha, pro cara que tem Belfort roxo aí, uma doença que a gente desconhece, não sabe muito bem, acho que ele só usa o Bombril pra colocar na antena mesmo, né? Eu espero que sim, viu? Mas enfim. No mesmo podcast, o Leandro Pereira, lá do Ergo, ele comentou: gente, onde vocês estavam no século XX? Eu respondi lá que a gente falou que tava vendo o Van Damme ter uma ereção no programa do Gugu. Nossa senhora. E ele respondeu embaixo: mas vocês não viram os filmes da Xuxa? Me senti tiozão demais. Bem, em primeiro lugar, Leandro, você é muito velho. Vamos começar por aí. Você tem que sentir tiozão porque você é o tiozão, caralho. Uhum. E a gente viu os filmes da Xuxa, cara. Só que não tinha tanta referência quanto você deveria ter, eu imagino. Eu nunca fui fã da Xuxa, nem quando era moleque. Você nunca foi fã da Xuxa? Nem quando era criança, cara. Você viu que ela ganhou o Festival de Cannes agora, né, recentemente. Cara, qualquer um ganha Cannes. Não, mas sabe aquele videozinho que ela gravou pro Stranger Things lá do Netflix? Sim, sim. Qualquer um ganha Cannes, cara. Que aí? Em questão... Você sabe que eu já apareci no Festival de Cannes, né? Eu contei isso no podcast já? Já contou. Você e seu irmão apareceram no Festival. Exato, exato. É verdade. Porra, não, qualquer razão, merda aparece. Tem razão, nesse caso aqui. No episódio Locadora Boca de Lixo, do Stanley Kubrick, esse eu participei, olha só. Participou, cara. Comentário do Finder Lucas, você pode usar a gravação anterior. Ok. Kaique, vai tomar no cu. Sinceramente, não me lembro de 2001 e do Laranja Mecânica, mas o final do Inteligência Artificial marcou a minha infância. O final sem esperança é bem marcado. É legal que ele não viu os dois filmes que o Kubrick dirigiu e ele viu o filme que o Kubrick não terminou. Pois é. Do Spielberg. Parabéns. Ok, Finder Lucas, tá ótimo então, seu comentário. Uhum. Bem, comentário de Olha Só, Glaucia Mantuan. Não, acho que eu devo conhecer as pessoas de algum lugar. Qual que é o sobrenome? Mantuan. Não, não me é estranho. Não, né? Enfim. É de famoso. É. Kirk Douglas está vivo até este momento e completou 100 anos no dia 9 de dezembro de 2016. Então ele completou 100 anos. Ele está vivo, mas não deveria. Então exato, exatamente. É tipo, pô, 100 anos, vai. Ele deveria estar morto, porra. Desculpa. O cara, ele era velho. Fazendo Esparta com 1960. Exato. Tem ideia que eu olho pro Michael Douglas e penso que ele deveria estar morto? Imagina o pai dele. Você tem ideia? O Michael Douglas, que é filho dele, ele já tá fazendo o filme tendo que ser rejuvenescido. Exato, pra fazer filme. Exatamente. Enfim, deveria estar morto. Matheus? Sim. Agora no próximo comentário, o Preliminares 6. Política, Avental com Dignidade e MTV. O Finder Lucas, novamente, comenta: este Preliminares é uma viagem de erva da boa. Não, não é. E sinceramente, viver num Brasil... Será? Sim, cara, tô falando, não é. Tá bom. E sinceramente, viver num Brasil pós-apocalíptico, onde brigamos por gasolina e carne de papelão, e pessoas se organizando em pequenos grupos resolvendo tudo na porrada, parece bem legal. Corrigindo aqui o texto dele. Vou votar nulo no ano que vem e deixar os muçulmanos criarem esse futuro tão legal. Ele acha que se votar nulo, o Bolsonaro vai ganhar, eu acho. Enfim. Sei lá. Esse futuro Mad Max tá mais próximo se o Lula ganhar ano que vem. Eu acho que a gente tá vivendo esse futuro Mad Max, cara. Desculpa. Agora? Então é o presente Mad Max? Eu acho que a gente só não briga por gasolina por porque a gente tem um mínimo de civilidade, cara, mas é o último ponto. Mas por comida as pessoas já brigam. Se você sair um pouquinho do meio de centro urbano que a gente vive, as pessoas já estão se matando, tá ligado? Eu acho denúncia, que... hein? Mas é denúncia com bom humor, cara. Tá bom, então. No Curva de Rio 39, atividade física, a senhora Fabiana Murray, primeira dama do Cultura Nerd Geek, será? Abraços. Falaram meu sobrenome chique. E, gente, que vergonha ouvir isso aqui. Desculpa o Léo, gente, não tomou remedinho. E olha, falando da minha cidade, e nem sei desse HD aí, calúnia. Eu realmente não lembro, cara. Muito tempo. O HD de pornografia do Léo, no caso. Ah, tá. É que o Kaique queria transformar esse podcast em podcast de pornografia. Isso, exato, exatamente. Ele que apanha, povo. Sorry. E nunca ouvi meu nome e sobrenome serem tão citados no podcast. E ela não tava participando. Pois é, né? Nem no Elias fiz isso. Vocês falam mal da Praia Grande. Aqui tem escolinha de barca-vela, natação e hidroginástica na praia. Porra. Parabéns, hein? Que legal. Ter natação e hidroginástica numa praia, tipo, é o mínimo de obrigação, né? E hidroginástica na praia eu acho estranho, porque eu imagino hidroginástica sempre com uma banheira de hidromassagem, entende? Aquelas que tem a saída da água, quentinha e tal. Esse tipo de banheiro que eu imagino. O seu conceito de hidroginástica é bem sexual, talvez. É que, enfim, é a única banheira que eu já vi na minha vida foi no hotel, né, cara? Tá bom, então. Eu acho que eu nunca vi outra situação diferente. É uma realidade pra mim, pelo menos. Cara, a gente tinha que criar um podcast chamado O Mundo Perante Matheus Matoran. Esse mundo distorcido, sabe? Essa coisa toda diferente. Esse mundo com filtro laranja, sabe? A sua cabeça é o inferno, cara. Mas é real, te garanto, cara. Então tá bom, velho. Enfim, no mesmo programa. Tá. Mensagem aqui repetida. E bom tema. É o Finder Lucas de novo, tá? Uhum. E bom tema. Música pra malhar tem que ser rock pesado, reggaeton e eletrônica. Elas são a minha playlist na hora de malhar. Cara, o que seria reggaeton? É aquele... Você lembra do Rouge, do Silvio Santos? lembro. Tá bom. Elas faziam estilo reggaeton. Você tá confundindo reggaeton com ragatanga, não? Agora que você falou, cara... Talvez sim. O Hermes e Renato tem uma versão muito boa dessa música. Isso. Do Hermes e Renato? Isso. Eita, não lembro. É o comecinho, se eu não me engano, é... Olha lá quem vem virando a esquina, vem rodando sua bolsinha e vem se vomitando. Isso é bom, cara. Isso é realmente bom. No próximo programa, Vagas Abertas, episódio 1 da temporada 1, Vaga Inadequada. Temos aqui o comentário do Sr. Bergs, ou Bergão. Bergão. Valeu pelo convite, seus lindos. Tamo junto. Sr. Rosenberg Ribas, a voz mais seduzente da podosfera, depois do Krau, lá o host do Café com Porrada, a voz mais seduzente da podosfera, sem dúvida nenhuma, cara. Acho que o Bergs entra na categoria o mão da porra, não é? Com certeza. Eu acho que ele representa o que é ser o mão da porra, em todos os sentidos. O mão da porra da podosfera. Exato, é o senhor Rosenberg Ribas, fácil. Apesar de ele chamar Rosenberg, que é um ponto negativo. Ô, louco. É quase Nuremberg, pensa assim, cara. E como ele ser positivo, cara? Que tribunalzão da porra. Que bosta. Enfim, no mesmo programa, senhor Bruno Aldi... Excelente, me identifiquei, pois fui chamado para duas entrevistas onde as vagas não eram do meu perfil. Uma era por causa da minha idade, disseram que eu era novo para um cargo de pleno, e outra porque eu não tinha experiência para a vaga. E ambas eles viram meu currículo antes, tinham todas as informações lá, ou seja, me fizeram ir à toa. Virem fã do Vagas Abertas, sensacional. Olha aí. Isso aí, cara. Cara, entrevista de emprego é uma coisa à parte. Pois é, cara. É o universo todo. Bom. Lembrando aqui só que esse é um projeto parceria do Curva de Rio com o CoachCast. A ideia original, na verdade, é do Paulinho Siqueira, né? Sim. Só que aí ele chamou a gente porque, como usar um pouco mais de humor nesse caso, não dá pra ficar fazendo autoajuda direto. Pro storytelling tem que ser uma parada mais engraçada e chamou o Curva de Rio pra poder ajudar nesse ponto. Próximo episódio, Papo Tranqueira 34, Star Wars é superestimado. Já aviso de antemão que eu não ouvi esse programa, tá? Que isso, cara? Kaique, vai tomar no cu. Primeiro programa que eu não gosto do CVR. CVR. É o que o Finder Lucas escreveu aqui. Ah, caralho. Mas consigo respeitar o ponto de vista do Matheus. E antes de ir, Kaique, pega um sabre de luz e uma chave de fenda Sonic e enfia no cu. Rafael, melhor host. Hashtag volta mesmo. Esse moleque é embaçado. Esse garoto vai morrer de infarto antes dos 30, cara. Fácil, Ele é cara. muito Ele é muito estressado, cara. estressado. Não, ele foi um episódio que ele foi pra UPA e quase pe e pegou uma gonorreia porque tava estressado, cara. Caralho! Como assim, A mano? próxima vai pegar aquela bactéria carnívora lá e vai ficar sem saco. Toma cuidado, não. Toma cuidado, Fender Lucas, que essa irritação sua aí pode fazer mal, cara. Porra. No mesmo episódio, o Timbu, lá do Machine Cast, comenta: é algo completamente whatever, não curto. Assisti, mas se não tivesse visto, tanto faz. Valeu, gente. Tá bom, Timbu. Seu É isso aí. comentário foi ok. Acho que foi honesto. Vamos lá. Foi. Leandro Pereira comentou: é superestimado sim, mas não por si mesmo. O povo odeia o Jar Jar Binks, por exemplo, mas as crianças adoram. Motivo? O filme é feito para crianças. Bingo! Assistam novamente sob essa perspectiva e verão que são filmes muito bons para crianças. Comente sobre isso, Rafael. Cara, eu concordo que Star Wars tem elementos voltados para crianças. Os Ewoks, por exemplo, o Jar Jar Binks foi feito para crianças retardadas, provavelmente. Mas ok. Eu não acho que seja totalmente infantil Star Wars. Teria que ver até que ponto foi esse comentário do Leandro Pereira aí, que tá com uma cara de pescaria, na verdade. E como eu disse, eu não ouvi o programa, então não sei que argumento vocês usaram e minha vida segue muito bem desse jeito. Então é tudo que eu tenho a dizer. Quem só ouviu o programa, cara? Qual o problema? É o seguinte, vocês só gravaram essa porra desse programa porque eu não tava presente, que se eu tivesse não ia rolar essa merda. Vocês Sim, sabem muito exato, bem disso. exatamente. Eu já ouvi toda a falácia sua e do Kaique sobre isso. Pra me estressar novamente, ouvindo o programa sabendo que eu não vou conseguir responder, o que é um bagulho que dá uma agonia desgraçada. Então eu me preservei deixando esse programa pra lá. Aí, maldade de sua parte. Enfim. Próximo, então, eu acho que isso foi pelo tamanho, deve ter sido um e-mail, não um comentário, porque tá tudo misturado, comentário e e-mail. Certo. Mas enfim, O cara. acho que ninguém comenta um negócio tão grande. Mas ok, tá valendo. Agora, do Gregory Anthony de Castro Silva. Esse nome é muito ruim, cara. Porque Gregory Anthony é muito estrangeiro. Mas de Castro Silva é tipo muito latino. Mas você não pegou as dicas. Ah, É vamos lá. Gregory, mas é com acento agudo no E. Aí você já. Opa, calma aí, já não é tão estrangeiro assim. É Anthony, mas sem o H entre o T e o O. É aquele Anthony indo pro Antônio. Daí ele já completa, de Castro Silva. Ele já fala, realmente não é estrangeiro. Mas por que não pode ser Gregório Antônio? É Poderia ser Gregório Antônio. até mais sonoro Gregório Antônio. Talvez. Então, eu vou repetir aqui, tá? O e-mail, o comentário, não sei, do Gregório Antônio de Castro Silva. Sacanagem. Olá, tranqueiras! Meu nome é Gregório Antônio. Tenho 27 anos, sou quadrinista e cartunista da cidade de Rio Claro, São Paulo. Um abraço, Rio Claro. Cidade muito bonita. Conhece? Não, não. Ah, tá, tudo bem. Tem que fazer média. Ah, tá, claro. Pra quem é de Santos, você acabou de ser um você é um padeiro agora. Essa é difícil, eu sei, mas Ah, média, verdade, verdade, verdade. conhecedores do litoral paulista vão entender. Esse é meu primeiro e-mail. Conheci vocês por causa do Papo Vogon. Oxa, obrigado, Papo Vogon. Beijo, Maiara. Beijo, Pá. Beijo, todo mundo aí. Estou mandando essa mensagem referente ao episódio 34 sobre Star Wars. E não vou É o aqui. perigo, porque se o cara veio do Papo Vogon e veio aqui através de Star Wars, alguma coisa vai ter de ruim aí. Vamos lá. Enfim. E não vou aqui malhar a franquia, pois isso já foi feito no podcast. Verdade. Na verdade, vim aqui falar do filme que tomaria o lugar da obra de George Lucas com a maior ficção científica da história do cinema. caso tivesse sido feito. Duna, do diretor Alejandro Jodorowsky. Nossa, consegui. Toda a história desse projeto pode ser vista no excelente documentário Jodorowsky Dune, encontrado num torrent perto de você. Ou no stream, eu assisti pelo stream esse documentário e foi bem legal mesmo. Resumidamente, o filme que sairia anos antes de Star Wars reuniria nomes como Moebius, Chris Foss, A.R. Giger e Dan O'Bannon. Nas artes e efeitos especiais, Pink Floyd na trilha sonora, e a atuação ficaria por conta de Salvador Dalí, Orson Welles, Mick Jagger e David Carradine. O lado bom de tudo isso é que todo o material produzido para o filme circulou por anos nos bastidores de Hollywood, tendo influenciado diversos filmes, entre eles Alien, Contato, Exterminador do Futuro, Flash Gordon e, é claro, Star Wars. É isso, assista o documentário que vale muito a pena. E gostaria de deixar aqui minha página de cartuns e quadrinhos para vocês conhecerem meu trabalho, que é o facebook.com/desenhísticas. Tá aí no post pra vocês virem. E também mandou o Instagram dele, que tem algumas sketches também, que tá num outro link que ele mandou. Bacana. E continue com o ótimo trabalho e abraços. Eu não conheci esse projeto, tá? Mas eu tô impressionado com Salvador Dalí, Orson Welles, Mick Jagger e David Carradine. Sim. Ao som de Pink Floyd. Eu vi esse documentário que ele falou já, e é uma parada interessante para caralho. Duna é um livro extremamente... É um livro muito seco, sabe? Apesar de ser um livro grande, ele não é uma parada que... Quem só viu o filme do Lynch não é aquela parada lerda, espiritual. É surrealista demais. Não é isso. Duna é uma história muito centrada, muito realista, muito rápida até. E a única coisa é que o mundo que eles se encontram é meio bizarro pra gente, mas ele é plausível até quando você avança muitos anos. Cara, e me tira uma dúvida, Duna, a narrativa dele tem muitos pensamentos dos personagens, né? Sim. Tem, tipo, a galera refletindo, não é? É, mas isso é uma questão de como o Frank Herbert escrevia, não tem muito a ver com a história, sabe? Certo. Ele não é reflexivo por causa disso. Ele pensa, entendi, porque tem muitas cenas em que as pessoas são sozinhas no meio do deserto. Tá, entendi. É mais o diálogo, é tipo o Homem-Aranha pensando no quadrinho. Exato, tá. É tipo isso. E mesmo quando tem uma pessoa do lado, são pensamentos que a pessoa tá tendo e aquilo ajuda na ação, porque aquilo vai fazer sentido com o que ele está fazendo na hora. Uhum. E tem pessoas nos livros seguintes que são telepatas também, conseguem se comunicar sem palavras, o que ainda faz mais sentido quando você coloca essa narrativa junto. Então, entendi, a questão é que o Homem-Aranha não tem nada a ver com o que o Lynch fez naquele filme, que eu acho uma merda absurda. Mas enfim, os desenhos que o Moebius fez para os storyboards dessa história são um bagulho tão louco. Você lembra do Quinto Elemento? Lembro. Pensa no visual do Quinto Elemento. Ele desenhava Cyberpunk extremo. É o que o Moebius desenhou, né, há anos antes de Quinto Elemento pensar em existir. Muito antes do que ele tá falando aqui, começo dos anos 70 ou final dos anos 60, né? Exato, exatamente. E unindo dois pessoal que era fã de Duna. O Carradine, que fazia lá o Pequeno Gafanhoto na época, né? Série do Kung Fu, o Mick Jagger já tinha feito filme antes, Pink Floyd, que adora uma ficção científica pra variar, eles sempre estão ligados com isso. Juntou os fãs de verdade pra fazer aquilo. Assim, provavelmente se lançassem isso na década de 60, realmente ia ser um fracasso. Acho difícil que não fosse um fracasso, pelo nível. Mas que foi uma obra perdida. Tipo, podia ser um Blade Runner da vida, sabe? Foi um fracasso, mas depois virou um sucesso. Depois de uns 20 anos, poderia ter sido isso também. Certo. É que assim, Blade Runner, eu já li o livro e assisti o filme. O filme é muito mais complexo do que o livro, sabe? O livro é muito mais voltado pra aventura e o filme é muito mais aquela coisa mais reflexiva. Tem vários pontos, várias camadas, sabe? Sim, sim. É que eu não cheguei a ler ainda o Duna. Eu já li todos os livros. Ah, você já leu toda a série? Toda bacana. A série. E você acha que os livros já levam a essa reflexão? O que tornaria o filme muito mais complexo, como foi o do Lynch, por exemplo? Cara, é que o Lynch, eu não acho ele reflexivo, ele é muito maçante. Ele tenta fazer uma parada que não faz. E realmente, Duna não tem essa complexidade toda em termos de personagem, sabe? Uhum, ele tem uma complexidade política muito... Sabe quem faria hoje uma parada muito parecida com o livro de Duna? A série do Game of Thrones. Dá pra fazer naquela pegada uma história de Duna. Apesar de não ter tanto conflito entre pessoas, é mais entre política. Aquela questão de guerra de trono mesmo, e não de relação entre irmão, irmã, pessoas, etc., funcionaria muito bem. A parte Ah, política de Game of entendi. Thrones é o que existe em Duna. É uma coisa mais fluida, então. Assim, a ficção científica é um pano de fundo para uma história que ele quer contar, então. Sim, exato, exatamente isso. É aquele Entendi. lance, você tem uma família real que é deposta, o filho separado dos pais, esse filho, que é o personagem principal, o Paul Atreides, ele vai viver com uma sociedade separada desse império, entre aspas, e começa a dominar meio que a natureza do deserto com essas pessoas. E daí adquirir Certo. conhecimento para poder voltar e redominar o império, como é dele por direito. A base é Ah, muito e óbvia e clichê, cara, sem dúvida nenhuma. podia se passar na Idade Média, isso. Tranquilamente, tranquilamente. Imagina, o cara lá no, na época das Crônicas Arturianas, que aí tem que ser deposto, aprender com os druidas afastados da mitologia celta e voltar para tomar o trono. Sim, exato, exatamente isso. No final das contas, então, eu perdoo um pouquinho do charme do. Tô brincando. Enfim. E de fato, é uma parada que influenciou, voltando ao e-mail dele, que é a parte importante, muito o Certo. que é Star Wars, o que é Alien, eles foram influenciados por essa ideia. Tem esse storyboard para você ver como se fosse um gibi até. Eles venderam com história em quadrinhos alguns anos atrás. Tem na Ah, internet da bacana. vida. Para ler. É lindo os desenhos como o Webbus fez. É uma parada absurda. É, vou dar uma olhada assim, cara. Interessante. Não sabia da existência desse trabalho aí, não. No próximo episódio, arquivo CDR número 3. Sem eu e sem o Kaique. Olha aí, cara. Esse O cara. primeiro programa sem host do Curva de Rio. Olha só. E seguiu bem, gostei desse programa. Gostei desse programa. O Felipe segurou as pontas de uma forma inacreditável. Felipe mandou muito bem nesse programa, Mandou cara. Foi um benzaço. absurdo aquilo. E se Hitler ganhasse a Segunda Guerra e o Brasil se tornasse uma potência latina? Acho que é o recorde de título de curva de rio mais grande, não é não? Mais grande! Mais grande, exatamente. A gente teve um comentário aqui do Mendigo Illuminati. Não pergunte. Ok. Olá, pessoal. No caso do sul do país, não mudaria muito. A imigração alemã, em sua maior parte, é de meados do século IX. Eu acho que ele errou isso aí. Século 9 já tinha Brasil, já? Século 9 foi antes do ano 1000, cara. Não tem Então, como. meus ancestrais acho que vieram para cá em 1845, muito É século antes, 19. inclusive, da Primeira Grande Guerra. É, 15 e 19, na verdade, ok. Muito antes de existir uma Alemanha, na verdade, né? Antes era tudo Pois é. separado. Exato. É, foi um vacilo realmente aí na hora da produção isso aqui, de achar que o pessoal chegou refugiado da guerra. Mas tinham bastante alemães antes, né? Talvez o pessoal da guerra até veio aqui por ter parentes já, possível. É, Por então, não, saber que tinha um é. porto seguro aqui. Tem aquela lenda de que Hitler veio parar lá, aqui na Praia do Cassino, se não me engano, justamente Sim. porque já era uma colônia alemã, né? Então ele veio aqui e se misturou com Exato. a galera. E se você for nesse lugar aí no Rio Grande do Sul, cara, tem uns veinhos lá que juram que conheceram o Hitler, que ele veio pra cá mesmo. Cara, eu vi a notícia ontem de um cara tá alegando ser o Hitler na O Argentina, um Argentina, velho. o cara na Argentina com 127 anos dizendo que ele era Hitler e que foi tudo mal entendido, ele só tava fugindo do alto comando. Então, né? Você chegou a ler a notícia? Não, eu não li a notícia A ainda, esposa desculpa, dele mas tá falou, ele aberto é aqui. demente. Bom, acho que tá caso encerrado então, né? Resolvido, né? Ok. Então, muito obrigado, Mendigo Illuminati, pelo comentário. Foi realmente um erro aí no episódio, mas que eu acho que não compromete o resto das ideias, né? De forma Tipo, alguma. a única coisa que, na minha opinião, mudaria no cenário que a gente criou lá no programa é que a gente ia acabar também mandando os alemães daqui que não quisessem aprender espanhol de volta para a Alemanha de lá. Ou seriam exilados. Porque nós seríamos bonzinhos, não teria campo de concentração. É isso. Tá bom, né? Enfim. Eu fico constrangido de rir dessas piadas. Vai lá. Próximo comentário e programa, então. Papo Tranqueira 35, Temer, Lula e eleições 2018. Pensador louco, grande gênio da podosfera atual. Que voz. Que voz e que programas, cara. Eu ouvi hoje o último Desleituras que saiu. Que parada foda. Eu tenho. Desleitura, som no caixão, tudo. Ah, caralho, que. Orgasmos ao ouvir aqueles Ah, programas, cara. total. Puta que pariu. Foi por causa dele que eu conheci uma banda muito boa, cara, que chamada Denardones. Fica a recomendação aí de ouvir o podcast do Pensador Louco. Som no caixão, Denardone. Tá aí na aba lateral do site o banner dele junto com os outros. Aliás, esses dias ele mandou uma mensagem pra mim no Telegram e pediu um banner do Curva de Rio. Aí eu falei, pô, tá aqui, mas porra, pra quê? Vou colocar no meu site, caralho! Oh, meu Deus, que honra! Meu Deus! Que orgasmo, cara! Pois é. Então, comentário aqui. Episódio tão polêmico que chega a parecer um caso de politeria. Inclusive, ouvi dizer que após ouvir esse episódio, Alan Moore planeja escrever uma nova graphic novel com o tema Quem Golpeia os Golpistas? Olha só que absurdo. Alan Moore, vem pra cá. Muito bom, parabéns a todos. Mr. Mantuan estava tão afiado quanto uma faga de manteiga de plástico enferrujada. Ou seja, de causar frouxos de riso. Abração, 8 barras. Faca de manteiga de plástico enferrujada aqui. Cara, de onde que okay, saem, né, essas coisas? É muito uma mente perturbada falando, né, cara? Mas é genial, não vou cansar de falar isso de jeito nenhum. É realmente genial. No Vagas Abertas, Season 1, Episódio 2. Season 1, Episódio 2. Vai vendo. A empresa jovem, o senhor Bruno Aldi comentou: excelente atuação do Kaique. Aguardando ansiosamente o episódio que farão a parte mais detestável de qualquer processo seletivo: a dinâmica de grupo. Acho que está até um raio quando fala a dinâmica de grupo, sabe? A dinâmica de grupo. Será que vai ter? Possivelmente sim, cara. Vamos ver aí, mas eu acho que vai. Possivelmente fazer aí uma dinâmica com várias pessoas e etc. Enfim, vamos ver como fica. Quanta atuação do Kaique esse menino aí ainda vai brilhar. Ainda vai brilhar. Vai, cara, vai. Eu não sei o que acontece com o Kaique. Ele é aquela pessoa ok no dia a dia, mas quando ele põe pra atuar alguma coisa na voz, eu não sei, encarna alguma coisa nele. É uma mistura de Al Pacino com Antônio Fagundes, mas... E com Fábio Assunção na viatura da polícia, talvez. Exatamente, perfeito. Enfim. Vamos passar aqui então pro mandar um abraço pessoal que compartilhou, comentou ou curtiu. Não, curtiu não, que é demais. Só pelo que a gente compartilhou ou comentou nas postagens do Facebook. Senhor vamos André lá, Souza, lá. Douglas Ganso, Alexandre Gomes, o Senhor A, Márcio Rodrigues Ferreira, Sebastian Carlos Bondizil, o Sebes, Fábio Murakami, Jesimiel Salles, Vitor Hugo Mota, Bruno Aldi, Glaucia Mantuan, página do podcast Ergo, Christian Kretzler Predroso, Jean Silva, Léo Oliveira, Evandro Fernandes, Tainê Souza, Orelha Miguel, Olavo Montenegro, Fermata Podcast, Plataforma Geek. Todos eles aí que compartilharam a gente nesse meio tempo. E também as recomendações via Twitter, os nossos queridos Glaucia Mantuan, Senhor A, o Twitter Podosfera, o NPcast, Alguma Coisa Cast, Tainê Souza, Doutor Castanhas, Podcast Los Chicos, Finder Lucas, William Floyd, Fermata Podcast, o Nectar do Lixo, que é o Chorume, Eugênio Roche, é Rock, Rock, Petrus Davi, o Andar Tolo, nosso amigo Bamontes, o De Canhota, Paulinho Siqueira, Pintado Zop, Wesley Zop, o Miguel com Porrada, lá do podcast Orelha... o Orelha Café, do podcast Miguel com Porrada, o Confiante, do Bamondes, Luiz Giovino, Seu Trabuco, Pensador Louco, Fundão Podcast, Fermata Podcast, Agência Transmídia, do Mota, Ultra Combo Podcast, a Ju Macarelli... Acho que é Chamarelli, cara. É Ju Chamarelli? É que é tudo junto, desde... Bom, é desculpa. O Exor Zero, sei lá. Obrigado pelos peixes. Não é a mamãe, que é a Mai. E Barbie Oi. Luca. Quem eu não identifiquei pelo eles do Twitter, me manda correção depois, aí, sei lá. Aí, bom, enquanto estávamos aqui gravando, o Matheus tweetou aqui pelo Twitter do Curva de Rio. Hoje vai ter leitura de e-mails e comentários. Altos rages. Wesley Zop respondeu: espero que seja sucinta, pois não gosto de leitura de e-mails demorada. Nesse caso, vai tomar no cu, Wesley. Cacete. Se foder. Nesse caso, deu ruim. Tá bom que sou obrigado a ler uma parada dessa agora, caralho. É, tipo, o Chorume, aquele grande podcast de leitura de e-mails. Bom. É isso aí então, Matheus. É isso aí. Vamos então fechar a conta aqui e mandar que esse aqui vai ser o último programa desse mês. E aí, mês que vem tem mais. Sai agora dia 29. Mês que vem tem mais. E quem sabe ano Isso. que vem a gente não faz especial de 3 anos do Crocodilo. Isso. A gente faz junto de 2 e 3 anos mesmo. Isso. A gente só faz Especial de dois. especial com programas ímpares, então não ia ter Ih, como tem ser esse lógica, aqui. cara. Hã? A gente faz comemoração bienal, igual às Isso. feiras de livros. Exatamente. Bienal Curva de Rio. É isso aí. Eu gostei da ideia. Realmente Olha aí. muito boa, Olha aí. cara. Nem parece que é uma 25 de junho desculpa do pra ano que gente vem não ter tá aí. tempo pra fazer um agora, Nem parece. A gente vai só que mudar a vinheta, né? Que a vinheta falou que é a vinheta especial de 1 ano. Aí já passou 1 ano. Tem 2 já. ó, coloca essa vinheta aqui, ó. Curva de Rio, 2 anos. Que merda. Tá. Eu vou tentar pegar ela e aumentar o reverb e tal. Se pá, acontece alguma, dá pra usar.